eu começo a me lembrar como te amar. Poder viver com você que eu mudaria até as estrelas. Por você que eu sinto prazer em poder viver com você que eu mudaria até as estrelas. A vida quiser.